00, tem pista livre, autorizada a decolagem da 10, 190 com 09. Decolagem da 10 com 90. 35489 na escuta. Na próxima decolagem. Ok, após a corrida do tráfego à frente, a linha mantém, só confirmando a sua saída Arbor, Arbor Elefa, depois direto, ok? Arbor Elefa. Correto. Flight 10 here. Yes, we expect that you could delay our flight plan until 1730. Anyway, we can send another one via the here the our handling in Salvador. Colabora 333 para o táxi 165 a bordo. 3 horas e 55 até no galeão. Livre táxi, ponto de espera, pista 1-0, gol na 333. Livre táxi, ponto de espera 1-0, baixo na torre, aponta. Via Índia, transferência. Controle em 119-35. 19-35, graças. É, confirme o tráfego. Índia, November Alpha. Voo local, Salvador, Salvador, no meu pé, isso, aguarde cópia. Na decolagem, vou para nível de voo 370, saída Pucas e Par. Pucas e Par, 370, no 600. No 3661, no prossiga. Só 3661, autorizado o eixo da aerovia Golf 677, chame Lesum 201 para instruções. 3661. Né? Depois outro 4, informe nível de voo solicitado. A gente mantém o ponto de espera no 333. 4, desça para 500 pés sobre o mar. Estou preenchendo os dados aqui, inserindo os dados, que não foi coordenado ou passado para a gente aqui na torre. Mais uns 2 minutos, a gente completa e autoriza. Zuno 1, controle frequência 119.35, trip 5489. 435, boa tarde. Boa tarde. 2545, a secundária é 1.2005. Afirmo. Obrigado. Controle Salvador, trip 5489, boa tarde. 5489, contato radar na decolagem, vou para nível de voo 200, saída Arco. 5489. Aguarda, autorização, 6049. Cinco meia dois meia, chame a torre 118 decimal meia. 18-6. Torre Salvador, boa tarde, trip 5626. 5626, informe checado, 150 com 109, 5626. Basta. Papa Romeu Lima, mantenha nível de voo 055. Afirmo, passaria do 2230, desça até nível de voo 070. 070, 2230. X-Ray Lima Fox 121. Papá Romeu Lima, informe o tráfego na sua posição de 2 horas, 4 milhas, rumo sudeste, é um eco 145, mantendo o nível de voo 075. Juliette, Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, chame na saída do pátio 3. Pode estabilizar. 2612, apresado LS, pode estabilizar 2230. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, suba para nível de voo 065, informe estimado para o pouso. Joker de Trunfos, autorizado conforme conforme briefing e coordenação com a defesa aérea, porém informo e ressalto que não houve essa coordenação com a torre, por isso houve essa demora aí na sua autorização. Alterna canais 105 e 108 e nível. O nível autorizado está lá. E conforme rota, coordenação com a COPM ou defesa. Joker de Trunfos. Voo no 600, centro de Recife, 12545, secundária 12685. 2545, 2085, grato, boa tarde. Ael, curva direita, saída da El, Leda, após direto. Joker de Trunfos. No 333 ali, mantendo no zero. Ali, mantendo no zero, bom, 3. Meu Índia November Alpha, voo local, 1 pés pelo litoral, corredor Axé. Qual o tempo de voo? 1 hora de voo no litoral sul, decola com curva direita, corredor Axé, controle 199.35, torre 198.6, transponda 0171. Papa Romeo Índia November Alpha. Correto, chame a torre para o ingresso e decolagem. Já tem um POB? Agora que tem nosso ponto ano. Bravo Delta, autorizado, cruzamento do Pátio 1 na Taxi Lima, chama a torre 1.8.6. Solo, trip 563. 5626 livrou. Trip 5626, livre táxi em frente, reporte antes da Juliette. Seu portão, corrijo, ingresse agora à esquerda naquilo, seu portão 06 do pátio 3. 06 do pátio 3, trip 5626. Tá no Salvador? Peraí, tá no pátio 4, já tem a previsão? Tá na sua cabeça? Trip 5489, autorizaria a voa Zabo direto Vitória da Conquista? Aguarde coordenação. Obrigado. Cockburn. E após. Aguarde fixo. Parte pronto para a decolagem. O vento 140 com 8 nós. Lote. Curva esquerda, controle 199.35, torre 18.6, transponda 5577, TAN 3144. Realizado, Fortaleza 370, vai compra no plano, vai dar como, ótimo, pronto, primeira curva esquerda, lembrando assim, tá bem, controle 0035, 2.36, transponda 5577, para puxa, tá na frente. Reporte na Quebec. Foro 333, decolou o 18, chame controle em 11935, uma boa tarde. 1935, boa tarde. Em 18.6 para o cruzamento. Paulo Salvador, muito boa tarde. Chamear 6395, frente da Romeu, autorização Guarulhos 380. Confirme o tráfego. Oceanar 63, 5. Oceaner 6315, ciente, aguarde cópia. Tá aguardando, pode confirmar a saída? Só um instante, por favor. Leda, Leda, Bridge, voo 1333. Trunfos, mantém a posição. Bravo Delta, cruzamento da 1735 autorizado, táxi até o Pátio 5, Bravo Delta. Nada. Papá, Romeu, Romeu Lima na escuta? Romeu, Romeu Lima está 43 milhas oeste do Velho Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 065 e para serviço de informação alerta chame Centro Recife, frequência 126.0. X Lima Fox 121, ground control. Baixou e travou autorizado, pouso 2230. Joker de paus decolou os 20, chame controle, frequência 119.35, Joker de paus. Gente, Joker de paus, 119.35. Controle Salvador, Joaquim de Paus. Joaquim de Paus, contato radar decolagem, suba até nível de voo 200, saída da El, Leda, para interceptar a radial 230. Feito, Joaquim de Paus, saída da El, Leda. Alfa, inicie reporte na interseção para ingresso não no 7 de novembro, Alfa. De trunfos, cruzamento da pista autorizado. Ao efetuar o cruzamento, chame solo 129. Paredo 2230, no solo aos 21, libere pista direita, chame solo 1219. Direito, chamando solo 1219, passaredo 2230. Direto Cebid, Apezulu 21, Paben. Direto Kubli. Decola da pista no zero, curva direita, saída Arbor, transição elétrica após Prote Sagaz. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponder 5004. Salve, Salvador, passarinho 2230, liberando sua escuta. Oceanear 63, zona 5-5, autoridade 360, Guarulhos, direto, seguinte, já perdido 2-1, patente, cubre, tração. Recaldo na 0 à direita, saída Arbor, alerta, direto da Gasta. 004, atenção à frequência, 63, zona 5. Correto, e só um detalhe. Após Kubli, direção número para Papai de Romeu. Irmão, só para cotejada, posso cumprir, vou atirar final. Gente, aqui no meu... O que chegou de dados aqui no meu plano não constava essa posição, Pirassununga. Consta aí no seu plano de voo, né? Afirma nosso plano de Pirassununga para fazer a chegada para Guarulhos. Gente, eu estou inserindo aqui então Papai Índia Romeu. Chame pronto para acionamento. Obrigado, minha presença. Ingresse agora na Juliette, à sua esquerda, após Índia, à sua direita. E no ponto de espera, transfira para a torre 118.60. Salvador, Oceana 6213, paciente da Romeu. Salve, Salvador, passarei do 2230, livrando sua escuta. Livre táxi até antes da Juliette, passarei do 2230. Tá, até a cidade de Leandro, passarei de 2230. Salvador, Xanai 6213. Xanai 6213, vamos para a cópia? Prossiga. Xanai 6213, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Upazulu 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda. Bridge, controle 119.35, 3.5021. Sente, apenas confirmando nosso plano de voo que nós temos aqui, está previsto Block, Upazulu 10, SMAP, Lúvito. Confirma a saída, permanece então da El Leda Bridge. A saída será da El Leda Bridge. Sente, então, da El Leda Bridge, Upazulu 10, decolando da 10 com a curva direita. Confirma o controle transponder. Controle 119.35, 3.5021. 19.35.5021, Sente, o Xanai 6213. Autorizado, acionamento, seu pronto para ataque. Secundário no 33.25. Joker Duros. Aguarde de cópias. Romeu Lava Tango, mantenha-se em condições visuais 1500 pés, aposto Vera Cruz. Parece, Romeu Lava Tango. Passagem 2230, autorizada ingressando a Juliette, remota 14. Juliette, remota 14, passagem 2230. Olympus 84, voo e farol de Itapuã, reporte visual com o farol de Itapuã. Aguarde, Olympus 84. Tango Nova Tango, informa o tráfego, chegou a sua posição de 207 milhas, mantendo 500 pés ao Robson 44. Todos os jokers aí que decolaram, a CLPM não coordenou com a torre, porque a gente está tendo dificuldade, então pegando os dados aqui. Joga Batanga, informe nas proximidades do subúrbio, o Mike Direct Romeo, mantendo 500 pés. De trunfos decolado aos 27, chama agora o controle Salvador na frequência 119.35. Joker de trunfos. Jogo de trunfos, controle 11935. Boa tarde. Boa tarde. Diga, Fusário 5955. Tempo 750 com 89, 20 November Alpha. Para salvo. Transformador, Joker de trunfos, mantendo a reta no perfil da Dael, Leda. Joker de trunfos, contato radar na decolagem, subata nível de voo 200, saída da Dael, após Leda, direto radial 230. Após Leda, radial 230, Thomas. 84, subindo para 1000 pés. A intenção é fazer uma base pela direita da 10 para pousar na 10, confirme. Isso, sim. Então, dá presente já ajustando para ingressar na base pela direita da 10. Reporte estabilizado na final, 160 graus, 8 nós, Olympus 84. Passará estabilizado na final, Olympus. Que não vai dar. Alfa, decolou aos 2.9. Condições de iniciar a curva esquerda agora para agilizar o cruzamento do campo. O Índia November Alfa vai prosseguir pelo corredor Axé, da toca remetida em Vera Cruz. Ok, seu tráfego é Vera Cruz então. Mantendo inicialmente a linha do litoral no corredor Axé. Informa o tráfego que está efetuando a base pela direita da pista 1-0. Está passando agora próximo ao farol de Itapuã. Tem o tráfego à vista, é um P3. O Índia November Alfa está visual com o tráfego, né, girando a base agora no momento. Afirmativo, então mantém a linha do litoral, reporte farol de Itapuã, Índia November Alfa. Reportará farol de Itapuã, Índia November Alfa. 4-4-4-4, eu dei de 98, alternando João Pessoa, 4 horas e 4 já estou aqui. Tá, 3144 autorizado, táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, azimétrico 10-12. 18-6, chamou 3144.0. Força aérea 5955, pronto para a cópia. Força aérea 5955, autorizado Natal, nível de voo 190, pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119, decimal 35, transponder 5023. 84. 84, procede, está vendo? Posto final. Oi, Salvador, 3144, no ponto de espera, pronto. Tan 3144. Observe tráfego na curta final da pista 10, após a passagem a Lima, tem 3144. Após a passagem na curta final, a Lima tem 3144. Alfa, Vitor Juliette, vamos para a cópia. Alfa, Vitor Juliette, atualizado Salvador, Salvador. Nível de voo a 1000 pés, pista 17, curva direita, corredor Axé, controle 119, decimal 35, transponder 0151. A passagem do tráfego efetue o cruzamento da pista, ao ingressar na Delta, transfere solo 1219, Joker Douros. 51, para acionamento e táxi, chame torre 118, decimal 6. Transfere controle 11935 até a volta. Transferirá controle 11935, onde na Member Alfa. Olympus 84, seu solo aos 3-2, libere pista à direita, ceda passagem ao Tucano que está no cruzamento da pista. Após ingresso na Delta, reporte cruzamento. São duas aeronaves, ok? Negativo, vai deixar duas aeronaves. Tango, Eco Tango Índia, mantenha-se em condições visuais. Reporte para descida, autorizado vai direto à rotatória. Momento. Frequência 1-1-8-6. Controle Salvador, que é o Papa Romeu Índia, November Alfa, decolada 1-7. Prossiga. Para o Grécia, capitão principal. Já falaram, 3244. Transponder acionado 2000. 118, decimal 6. Azimétrico no 012. Repassa, Juliette, para 118, decimal 6. Índia November Alfa. Índia November Alfa, mantenha-se em condições visuais no meu pé e confirme tensões. TGL em Vera Cruz. Gente, após o farol da Barra. Reportará farol da Barra, Índia November Alfa. Contém Salvador, azul 4476, autorização, Romeu, boa tarde. Azul 4476, aciona identificação, autorizada a chegada. Mari, desça até nível de voo 050. Mari, 050. Proa da rotatória, visual pro campo. Romeu Papatango, chame torre 1-8, décima meia. Torre 1-8-6, graças, Romeu Papatango. Para 935, boa. Oi, Salvador, muito boa tarde, Papatango Romeu, Papatango, proa da rotatória do Golfo 4. Romeu Papatango, boa tarde, centro do tráfego, reporte ingressando final da 17, Romeu Papatango. Reporta final da 17, Romeu Papatango. Olympus 84. Saí da Momo. 370, perfil da Momo. 3144. Confirme, na hotel, confirme. 326, sem identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 060. Que negar no 0 no 2. 060, 62, chegada a mar, 360. Joker de Paus, controle Salvador. Confirmará, está fazendo desvios? Ciência, o senhor irá manter essa proa? De Paus, confirme para o controle, irá manter a proa 230 ou a radial 230? Ciência, Joker de Paus, é autorizada a proa 230 e coordenação com a... com canal 105 e 18. 955, vai escuta. O Trunfos está na radial 230, passou uma tentativa. Joker de Trunfos, mantém ainda a escuta do controle Salvador. 109. Ouros tem decolagem autorizada, 130, 109, pista no zero. Do localizador. Via Fabio, se interessa, passa para ligar para o localizador, é o que pode estar acontecendo. Controle, a uma centena, pode voar frote, com referência, os visuais. Janeme 326, foi em Mari. Foi de Mari, Janeme 326. Autorizado pista no 7, Romeu Papatango. Autorizado pouso, Romeu Papatango. Mantenha a proa de Momo, aguarde coordenação com o centro. Muito obrigado. Eu sei que é Joker 02. Alfa Vitor Juliette para o táxi, confirme. Sente Alfa Vitor Juliette, aguarde para o táxi. Solo retornando. Também está com os planos Volcões, coordenação com o COPM. Prossiga. Joker 02, eu não tenho esse seu plano ainda. Tenho várias aeronaves decolando em ala que estão sendo autorizadas, todas estavam aqui. A sua, o seu plano, Joker 02. Vou... A pergunta é a seguinte: já houve, estou recebendo informação aqui do solo, do colega aqui do solo, que houve coordenação também. Para a sua aeronave. Mas eu não tenho a ficha aqui, não tenho um plano.